sou o Daia, meu parceiro se chama Marquinho. Pode crer, estamos juntos até o fim. Não estou nem aí, que fale mal ou bem, mas que fale de mim. Filho da mãe, eu sou sim. E daí não tenho medo da verdade, da tanta falsidade. Tenho sangue no olho, sou bicho solto na cidade. Cheio por aqui, nasci na estância em Planaltina. Vem pisando de mansinho para ser tratado com amor e com carinho. Eu considero seus pais, considero seus irmãos, mas não vem bancar moral para não levar chumbo grosso de oitão. Tenho moral, sou radical, nunca vi nada igual. Samambaia, nova esperança, fim social. As quebras de retorno que a notícia em jornal. Cachorro, carroça nas ruas, caduando pra gente. É mulher, seminua, me garanto, sai de casa. Deixa a porta aberta, jamais levaram o meu som enrolado em uma coberta. Pode crer, nego tá isso mesmo estranho. Na papuda, suas palavras cheias de cor. Porque duas cabeças pensa mais que uma só. Sua cor é negra, minha pele é branca. Mas que isso, me importa se lutamos todos juntos contra essa sociedade. Virou expansão de retorno, meu irmão. Morrerei um dia e meus filhos virão para dar continuidade à minha história, para que ela fique sempre viva em memória. Observe meu ponto de vista, não gosta playboyzada e detesta a polícia. Você vai ser mais um. Você vai ser mais um. Estupro, filha da puta, eu sou assim. Eu sou Marquinhos. Eu sou foda mesmo. Chegar, se ligue neste recado. Preste bem atenção, compadre. Vou te contar um bafão. Tenho bigode, cabelo no peito, sou. Sou torcedor do Mengão de sobra. Tenho moral, máquina na mão, não. Sou radical, mulher para mim não é um símbolo sexual. Mas adoro quando apalpa fulano de tal, não. Não dou mole pra otário, detesto quebrar safado. Na minha quebrada, sempre sou considerado. Na escola da vida, nunca fui reprovado. Eu sou outro fissurado atrás de um trocado. Ei cara, chega aqui, a pasta aqui é da boa. Se você quiser experimentar, nunca mais vai enjoar. E pode crer, eu sou Marquinhos, me sinto bem assim. Trepado com oitão, ventilado, só fico baseado. Odeio língua de trapo, não gosto de otário. Otário, otário sempre foi pra mim um tremendo vacilão. Sempre estará pedido na minha mão, porque você fala demais, meu rapaz. Por isso nunca vou te deixar em paz. Seu laranja não me tire como Zé Mané. A inveja arma dos incompetentes, pois é. Esta noite na Ceilândia a macaca vai piar. PT vai falar, preste bem atenção, compadre. A minha mente já está revoltada só de saber que você está vivo, só de ouvir o seu nome me dá um ódio tão grande. Não apareça na minha frente, nas vielas dos guetos, senão blop, blop, blop, você encontra sua morte. Terei orgulho de jogar você no buraco. Você será uma alma penada vagando no inferno. Mas um vacilo seu, você assinará seu passaporte para o inferno. Pilantrou uma vez, trapaceou vários irmãos, enganando a todos com o seu jeito de querer ser humilde. Mas por dentro em mente você é um grande traidor, seu safado. O ditado que todos dizem é certo, quem conversa demais acaba se enrolando na língua. Agora sou Judas, escuta, linguarudo safado, seu destino é irônico. Na miséria você vai acabar então. Que se foda a sua espécie, pessoas como você acabam de bruxo nas calçadas. Esse é o ditado mais certo para você, mané. Você vai ser mais um.